Na hora do drama, muitos vão peidar na tanga. Corram pra colina. Colei na festa de um boy, coloquei um samba. Poli ama pica. Só mina com OnlyFans ganha grana na cama. Levanta e corre. Caso tenha medo do demônio, nem me chama. Dia viva la vida. Olhei duas bombas fortes e colei na liberdade. Hiroshima e Nagasaki. Na madruga tá lotada com os cabeça de crack. Playboyzada que é bucaque. Um mano perdido pega o K9. Não jogou The King of Fighters. Chamem o da Cunha e contratem uma equipe. Brooklyn 99. Nine Inch Nails eu escuto com Turma da Mônica. Boto fé no Cebolinha. Um mano que tem o sonho de chegar na lua. Não acorda meio dia. Trogloditas fazem de tudo pra chamar atenção. Querem pica e vagina. Toda letra eu falo de droga e putaria. Fui eleito o melhor. Manos talentosos se fudendo pra subir o elo. Como que notaram cello? Dá pra ver que vários que estouram tem dinheiro. Bando de riquinho. Nunca produziram a própria faixa e nem se gravaram. Tudo deles é armado. E quando tem arma é do tio policial. Sou melhor que todos eles.